Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Sprint Cup para falar da Bank of America 500. A corrida aconteceu no domingo, né? Logo após o almoço, aí, por volta de uma hora largada. Corrida essa que era para ter acontecido no sábado à noite. Infelizmente, devido aos problemas de chuva, né, o furacão Matthew, a corrida não aconteceu e ficou agora, né? Ficou para o domingo à tarde. O domingo aí de muita emoção, duas corridas mesmo no mesmo dia, praticamente uma atrás da outra. E quem ficou com a vitória nessa corrida aí foi o Jimmy Johnson. Parabéns, Jimmy Johnson, pela sua vitória. Segue muito bem nesse momento do Chase, tá? Não na temporada, nesse momento do Chase, que fez uma ótima corrida em Dover, acabou sendo prejudicado por uma penalização de um mecânico que saiu, desceu do muro muito cedo, né? Saiu pro pit box muito cedo. Uma corrida que lá em Dover praticamente ele ia ganhar aquela corrida. E agora soma sua terceira vitória no ano, apenas duas, terceira vitória, tinha duas vitórias, né? O pior ano dele havia sido 2011, que conquistou apenas duas vitórias, e agora ele soma três vitórias, mas o peso das vitórias antigamente era bem diferente de agora. É uma vitória, com certeza, essa terceira vitória é muito mais importante, talvez a décima vitória dele em 2007. Foi quando o primeiro ano que ele foi campeão, né? Perdão, o segundo ano que ele foi campeão, quando chegou ao seu bicampeonato. Mas enfim, terceira vitória de Johnson, vitória de número 78 na Sprint Cup, um número impressionante do piloto da Entre Motorsport do Chevy 48. O Matt Kenseth foi o segundo colocado, né? Tivemos aí vários pilotos do Chase com problemas, Denny Hamlin problema de motor, Kevin Harvick problema de motor. O Joe Logano acabou tendo problemas, se envolvendo em acidente e acabou ficando por meio da corrida. Infelizmente, não conseguiu se recuperar, né? Tivemos também o Chase Elliott que acabou batendo. O Austin Dillon acabou batendo também, foi envolvido em acidentes. E do pessoal que estava na corrida, participando da corrida normalmente, né, que sobreviveu a tudo que aconteceu, que foi uma corrida bem movimentada na parte de acidentes. É, tivemos até um acidente com maiores proporções, cerca de 10 carros na volta 260 foram envolvidos ali no acidente ali, que inclusive foi o que tirou a maior fatia dos pilotos do Chase aí, né? Chase que tiveram problemas acabou concluindo a corrida, que foi o caso do Kyle Busch, o caso do Carl Edwards, foi bastante carro envolvido naquela bandeira amarela, mas aí do pessoal que se livrou de tudo isso acabou terminando bem. O Kent foi o segundo colocado, o Kyle Busch foi o sexto, o Keselowski foi o sétimo, o Kurt Busch foi o oitavo, o Carl Edwards foi o décimo segundo, o Matt Truex Jr. foi o pior dos, tá? Prestem atenção, tá? Dos que completaram a corrida bem na volta do líder, correndo com o carro inteiro a corrida, não inteiro, né? Mas terminou na volta do líder, ali disputando posições ali, com chances até de talvez melhorar a posição que ele estava, que terminou. Então o Matrix foi 13º, destaque nessa corrida. Casey Kane, terceira posição. Muito bem, Casey Kane. Casey Kane tá a fim de vencer, tá mostrando aí que tá com vontade o homem. Pode ser que atrapalhe alguma coisa aí pra frente, hein? O Ryan Newman, quarta posição, após a semana que ele teve muito boa aí, que foi renovado seu contrato aí. Né? Teve uma notícia da renovação do contrato dele. Notícia muito boa para ele, né? Então foi o quarto colocado lá, top 5. Teve essa notícia aí durante a semana que foi boa para ele. Então parabéns ao Ryan Newman, até pelo momento dele. Espero que esse bom resultado com a notícia durante a semana, né, a renovação de contrato aí, que ele realmente consiga fazer boas corridas até o final do ano e faça um ano melhor ainda no ano que vem. O Kyle Larson fechou o top 5, foi o quinto colocado, né? O Tony Stewart foi o nono colocado, agora não está mais no Chase, assim como o Kyle Larson. E o grande destaque realmente foi a Danica Patrick, que terminou na 11ª posição, melhor resultado dela nesse ano 2016. Espero que outros resultados desse da Danica Patrick volte a acontecer em 2016, ou quem sabe 2017, que ela venha aí com suas energias renovadas a fim de buscar melhores resultados. É complicado falar isso, a fim de buscar, que tenho certeza que ela também não corre para terminar na 20ª posição, mas que ela consiga sim encontrar outros meios e consiga fazer boas corridas o ano que vem e terminar muito bem esse final de ano aí. Parabéns a Danica. Outro grande resultado aqui, pessoal, é da Levin Family Racing, né, com o Mac McDowell, terminou na 14ª posição com o carro 95, aquele Chevy 95. Parabéns aí para um time pequeno, um time que geralmente termina nas 38ª, 9ª, 40ª posição, terminando muito bem na 14ª posição. Um outro destaque também que eu quero chamar a atenção aqui de vocês foi o grande trabalho aí do Chris Buescher, que agora que não precisava, né, mas aí conseguiu uma 16ª posição em Charlotte. Um bom resultado para ele, ele que vinha aí de péssimos resultados, não vinha muito bem aí no finalzinho, pelo menos nas últimas corridas, né? Foi 23º em Dover, 30º em New Hampshire, 28º em Chicagoland, 24º em Richmond, conseguiu um 16º colocado. 16º, pessoal, que é o melhor resultado dele desde depois do top 5 de Bristol, tá? Então, um resultado muito bom, muito favorável aí pro Chris Buescher. Tomara também que ele consiga bons resultados. Falar mais um pouquinho da corrida, pessoal. Uma corrida muito boa, muito movimentada. A corrida teve duração de quase 4 horas, 3 horas e 40 minutos mais ou menos. Tivemos 8 bandeiras amarelas, a margem de vitória foi de 1.4. Tivemos 17 trocas de liderança, né, devido aí a alguns long run aí. Tivemos então aí as paradas de bandeira verde. Tivemos na volta 27 a bandeira amarela por competição. Depois tivemos aí um entrever entre Alex Buma e Casey Mears. Depois o Joe Logan, depois uma novamente o Joe Logan. Depois tivemos detrito na pista. Depois tivemos um acidente do Edinho Mendinger. Depois tivemos aí um mini Big One, um Big Wreck, vamos dizer assim. Envolveu vários carros, envolveu o Jim McMurray, o Austin Dillon, Clint Barr, Greg Biffle, Kyle Busch, Kyle Edwards, Ryan Blaine, o Chase Elliott, Paul Menard, Kurt Busch, o Brian Scott e também o Matt Truex Jr. E depois na volta 309 aí, foi o motor do Toyota número 11, do Danny Hill, deu adeus à corrida e tivemos a última bandeira amarela da tarde lá em Charlotte, da Bank of America 500. Bom, campeonato nós vamos falar aí no terceiro bloco, né? Vamos deixar para depois para falar sobre o Chase, como ficou aí, fazer um raio-x aí de como ficou, quem tem chance, quem precisa buscar resultado. Isso aí eu falo com vocês daqui a pouco, junto com o Pedro e com o Hélio, que vai estar comigo aí no terceiro bloco. Certo, pessoal? Corrida muito boa, não perca isso quando passar o replay, ou na quinta-feira à noite assiste o pessoal lá da Band Sport, Record News. É o canal lá, é um canal de notícia que eu esqueci qual que era, mas lembrem, é o Record News, o pessoal lá, o pessoal fazendo um bom trabalho, assista com ele lá o replay que vale a pena, quem não pôde assistir a corrida ao vivo ou assistiu parte da corrida, não conseguiu assistir a corrida nova inteira ou quer assistir a corrida inteira de novo, vale a pena assistir, certo, pessoal? Então, daqui a pouco eu volto com o Pedro e com o Hélio, né, a formação original, retornando ao podcast, e vamos falar aí do que aconteceu em chat, responder a pergunta de vocês e vamos falar bastante coisa aí. Certo, pessoal? Daqui a pouco eu volto